Despertar de um novo dia, a sua Rádio Cultura dos Inhamuns Limitada começa a transmitir para toda a região a música, a notícia, a informação precisa e atuante. Senhores ouvintes, tenham todos um bom dia na companhia da sua ZYH 618, 960 kHz. A voz mais forte da região. Diretor Superintendente Engenheiro José Rego Filho. Cultura é a número 1 da região. 960 AM. Rádio Cultura dos Inhamuns. AM 960 e FM 105,5. Falando dos seus estúdios localizados na Avenida Moacir Pereira Gondim, 333, Planalto dos Colibris, em Tauá, no Ceará. Diretor-presidente, Dr. José Rego Filho. Superintendente, Dr. Júlio César Rego. Rádio Cultura dos Inhamuns, a voz da região. Estamos encerrando nossas transmissões para o dia de hoje. Agradecendo a todos que de maneira direta ou indireta contribuíram para o nosso sucesso. Senhores ouvintes, recebam um especial boa noite dos locutores, operadores e servidores dessa empresa. A partir de agora, sai do ar a sua ZYH 618, 960 kHz. Diretor Superintendente Engenheiro José Rego Filho.